Música de peso. One more sucker MC gonna fry. Palavras-chave de Fred Durst. Muito não. Não consigo dizer isto sem rir. Boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao Música de Peso. Caso ainda não tenham dado conta, e já deram com certeza, abrimos com o Fred Durst e os seus Limp Bizkit, que estão de volta, infelizmente. E muito ironicamente, o tema que serve de avanço para Gold Cobra chama-se Why Try. Exato, Why Try. Porquê, Fred Durst? Porquê? Porque tentar, não... A sério, não vale a pena. Estamos para 20 anos que eles... vamos para 20 anos que eles apareceram. Devem ter aparecido para aí em 94, não é? O $3 Hill... $3 Bill Hill é de 95... 6, 94, para aí. Pá, talvez. Não é? Se calhar um bocadinho depois, não sei. Mas vá. Mas vá. Ok, 15 anos 10, pelo menos 15 anos. De carreira. E porquê? Já não vale a pena, eu sei que há muita nostalgia. Eles ganharam dinheiro o ano passado com uma comeback tour, mas é desnecessário, é escusado. Eu acredito que, pá, que este tipo de coisas ao vivo, este tipo de músicas... Ah, eu ia. Não são, se calhar não são estas, se calhar são mais aquelas que, com que já vibraste quando tinhas 14 anos. Deve ser muito agir ver. Pá, eles tocaram no Download e tocaram no, pá, uma série de festivais pela Europa fora. Eu por acaso até achava que eles viriam cá este ano a algum festival. Sim, mas ficam Rock in Rio ficam ou para um lá. Concerto. Né? Eu acreditava mesmo que sim. Entretanto, vem ao Pavilhão Atlântico. E pronto, mas entretanto, lançam este avanço para o novo álbum Gold Cobra. Gold Cobra, exato. Só me vinha à cabeça a Cobra, que é o nome dos pedais da Tama. E pronto. E é isto. Que não vale a pena dizer mais, não é? Isto é new metal no seu melhor ou no seu pior, o que quer que seja. É que isto é clássico Limp Bizkit e fazia imenso sentido há 6 anos, 6 não, mais. Ah, mais ou menos. Há 10 sete, anos. Há 10 7 anos, 8 anos. Pá, e agora não faz sentido nenhum. E sabes o que, que é que me passa pela cabeça? É o seguinte, o Fred Durst está com... Exatamente, 40 e tais, não é? E nota-se que ele está velho, tipo, continuo, a cara dele, notas mesmo que ele está mais mas velho. Mas ele continua com o pós-dread, que é uma coisa... Com o pós-dread e, pá, e estas incrível. Letras são surreais, pá, surreais. Vejam a letra está no YouTube, o single está já no YouTube e tem a letra por baixo do vídeo, portanto, quem quiser acompanhar. É inacreditável. Aí. Enfim, vamos melhorar a coisa, vamos ficar com o Cannibal Corpse. Radicalmente mudar totalmente diferente. A toada da coisa. Hammer Smashed Face. Vamos lá fazer um bocado de headbang. Vamos. We'll be right back. estávamos aqui a ter uma discussão interessante, porque os Cannibal Corpse, no meio de muita polémica, capas proibidas, não vou deixar de tocar aqui porque estão cobertos em sangue, são supostamente a banda preferida do Jim Carrey, que não deixa de ter piada. Tem alguma, mas eu acho que é precisamente por causa, porque tem piada, que ele diz que, que são os Cannibal Corpse. Ele ia dizer, eu ia dizer a seguir, das duas uma, o Jim Carrey eu dizia que a banda preferida dele era Cannibal Corpse ou Celine Dion. Como naquele filme, tinha mais graça pôr os Cannibal Corpse, então a banda preferida dele são os Cannibal Corpse. São os Cannibal Corpse. Também teria a sua piada se aparecesse a Celine Dion. Tendo o filme, tendo em conta o filme. Mas tendo em conta que ele tem que fugir de mausões a fazer crowd surf, eu devido que isso acontecesse. Também tinha graça no conceito de Celine Dion. Exato. Mas pronto. O filme em questão já agora é o Ace Ventura. Exato. E é engraçadíssimo o filme. Bom, novidade também para os Dark Throne, a banda de Fenris, que acaba de lançar Circle of the Wagons. Tu és mais fã dos Dark Throne, black metal ou os novos? Mais punk, mais crusty punk? Não sou mais fã de nenhum. Mais fã dos Dark Throne? Epá, não. É daqui, assim, no, na imensidão de bandas, há sempre uma. Há sempre uma icónica que não. Pá, que te passa ao lado, porque calha. E os Dark Throne são o caso. E por acaso não, acho... pá, não é uma banda que eu acompanho. Nunca calhou. Por acaso acho o Fenris uma personagem engraçada, não sei. O rapaz tem um ar simpático. Não nesta fotografia, obviamente. Mas... E o Noturno Culto é professor de educação física, uma coisa assim do género. Aquelas coisas têm piada. Mas elas estão agora com uma onda mais... Estão. I Am The Graves Of The 80s. Mais heavy metal, mais crust, mais... A sério, está engraçado. But too many struggles, there's too many fears. I'm hungry, my blood out for too many years. Too much blood, you're the eternal metal. Dealing with it has me breaking my shackle. Gostaste dos Dark Throne, convencendo. Tens que dar uma escuta a estes novos Dark Throne. Estamos sempre a aprender. Não, claro. Epá, não é que eu não soubesse quem são. Não, sim, é, sim. Não é que eu nunca tivesse ouvido falar da banda. Mas eu também, não ia muito à cara com a cena mais black metal deles. Até sou de sincero, o primeiro álbum deles, que é o Dead Soul Journey, uma coisa assim. Não, Soul Side Journey, que é todo dead metal, é o meu preferido. Só depois é que... Aquelas historinhas, né? Ah, e tal, o nosso grupo de amigos é todo o black metal, então vamos deixar do dead metal, porque não é, isso é para meninos. E foi mais ou menos assim, fora de brincadeiras à parte, que eles fizeram aqueles três álbuns, o Blaze in the Northern Sky, o Under of the Funeral Moon e o Transylvanian Hunger, que são os álbuns do black metal. Mas esta última fase deles é muito interessante e vale a pena. Mas faz sentido, mesmo tendo em conta a ideologia black metal, faz sentido que algumas bandas de black metal, ou que haja este movimento punk black metal, sim. Aliado, e há muitas bandas agora de black metal, ou algumas bandas agora de black metal, a fazer esta esta junção engraçada. Sim, a aparecer com coisas novas. Uhum, exato. Lembro-me, os... Como é que se chamam? Os Extreme Noise Terror também são... Não sendo muito black, mas acabam por fazer o mesmo tipo de som que agora os Dark Throne fazem. Também era uma boa banda para cá virem, se eles dessem concertos ao vivo. Mas a última justificação que o Fenris deu para os Dark Throne não saírem em tour foi que não estou com vontade de sair de casa. Portanto, não me cheira que... Já vamos levar com o Mayhem este verão. Pois é, pá. Vai ser... Por falar em Mayhem... Daqui a bocado passamos The Ocean, não é agora? Não, mas era. Mas na sequência do festival. Era, não era. Mas se quiseres passar agora The Ocean, prefere Cynic? Vamos manter o que está previsto. Cynic, então, com Integral Board. Ah, é Cynic? Pensava que era. Não, Melvin se passa a seguir. Já foram três músicas. Cynic. Eu sei que é uma banda que tu gostas muito. Eles estiveram cá. Nem Vagos. Em Vagos, não foi? Exato. E vem cá era uma banda que eu não conhecia muito bem e vi que lançaram um álbum, vou-lhe chamar Remisturas, mas não é, pelos vistos, não é no sentido tradicional das remisturas, não é? Sim, são retransformações acústicas das músicas, okay. Vá, qualquer coisa. Pronto. Assim que se chama Retraced, não é assim que se chama? Uhum, o filme? Exatamente, o filme. O álbum que refaz músicas deste álbum que eu trouxe, do qual eu trouxe uma música, que é o Traced in Air, não é? Uhum. E até foste tu que escolheste a música. É a minha música preferida do álbum, tenho que admitir. Pronto. Obrigado por me teres deixado escolher. Ficar-te eternamente grato. Integral Bird, eles vêm cá este ano, em junho. Confirmadíssimo. Temos um box de dia 16. Vamos confirmar a data. A million times, one million. vamos admitir que... Ainda não tinha ouvido o álbum. Ainda não tinha ouvido a música. E... Muito bom. Melvins no seu melhor. Melvins no seu melhor, completamente. É o avanço este programa para está um bocadinho novíssimo. Insólito. Está um bocado por acaso, está. The Bride Screamed Murder é o nome do novo álbum dos Melvins. I'll finish you off. É, não, não está aqui nenhum maluco a falar no estúdio, faz parte da música. São os últimos 30 segundos. O Tó comprou este disco antes de sair de casa, ainda não o ouviu. Ainda não tinha ouvido. Eu para mim, os Melvins são aquela banda que não preciso de muitas audições para saber que eles têm um bom disco. Por pior que ele seja, por pior que o Razan... Já são muitos. Já são muitos, é isso. Eles lançam uma média de um álbum por ano, basicamente. Mesmo. Ou um de originais a cada 2 anos. E torna-se difícil ouvir tudo. Mas gostei deste, daqueles órgãos lá por trás. Sim. E... estava-me a parecer uma coisa gira. Vou chegar a casa e vou... Fones, cuidadinho. Exato. Atenção, focar-me. Mas é um bom avanço. Para quem gostar dos Melvins, é uma boa amostra, provavelmente, daquilo que por aí virá. Boa amostra também, dos The Ocean. Tu andavas aí e já estavas a espumar. Epá, eu gosto bastante de The Ocean. E já tinha trazido uma vez aqui. Aliás, primeira vez que fiz programa, trouxe. É verdade. E tem um álbum novo... Heliocentric. Uhum, exatamente. Que, bem, eu confesso que não tive muito tempo para pesquisar sobre isto, e há bocado estávamos a falar, estavas a dizer que vai sair uma segunda parte deste álbum. Sim. Anthropocentric. Porque isto basicamente é baseado sim, ele em Galileu. Exato. Primeiro é o heliocêntrico, a teoria heliocêntrica, e depois antropocêntrico, vai ser o outro lado da coisa. Muito bem. A visão que obrigado, está. Obrigado, doutor. Para Wikipédia. Para... obrigado. Perdi muito tempo já, infelizmente. E então? Minha vida é muito má. Há bocado estávamos a falar disto também. Acho que é possível estabelecer aqui um paralelo entre este álbum e o novo álbum de Dillinger Escape Plan. Porquê? Porque este álbum é muito mais melódico do que qualquer outra coisa que The Ocean já tenha lançado. Acho eu, também não conheço tudo a fundo. Os primeiros são melódicos, mas mesmo assim... Mas este álbum tem muitas partes melódicas, inclusive uma balada ao piano, que fica sempre estranho, não é? Contado à espera daquela loucura que estes senhores são capazes. Agora, isso não quer dizer que seja mau. E acima de tudo, isso não quer dizer que seja mau. Porque acho que... pá, boa música é boa música. Uhum. Seja tocada a piano, seja tocada com... claro. 300 Marshall, no máximo. De modo que... eu este... avançava para a música. Sem dúvida, para ficar The Origin of Species. Nem de propósito, não é? Estávamos a falar da Wikipédia e das teorias da... Galileu e Darwin e etc. The Origin of Species é o penúltimo tema deste álbum. Uhum. Portanto, e é um dos melhores. Vamos a isso. E lembrar que eles vêm cá. Mais uma banda no que vem caos. Cá este ano. E este ano se realiza em julho, em Viseu. Gosto muito disso. Estamos a fazer uma publicidade enorme ao caso. E estamos a evitar falar do Barroselas, porque não fomos. Exato. Nenhum dos nossos. Muito triste, o coração desfessado. Vamos não falar disso. Vamos não falar disso. Ocean. The human being, the slaughter. ficámos com os Black Bread depois dos The Ocean. Estava engrenagem mental a ver se me lembrava o que é que tínhamos passado antes. Sim. E são uma belíssima banda, os Black Bread. Estavas a dizer qualquer coisa que confesso que me passou ao lado com a pressa de abrir os microfones. Nada, não era relacionado. É em off. Ok, então pronto. Heavy Breathing é o álbum de estreia dos Black Bread. E é um. Eu gosto. Estávamos aqui a falar os dois. Somos os dois. Estamos os dois muito. Muito, muito fãs deste álbum. É verdade, sim, senhora. Para todos os fãs de Pestilence, Entombed e Possessed, bandas de death metal inicial, vale a pena. Pá, isto na verdade. Pá, tem aqui uns lives de. Principalmente vocais de. Quase de hardcore. Naquela. Aquele rasgado, estás a ver? Uhum. E depois tens uns riffs. Acima de tudo, este álbum vale pelos riffs. Acho que tem uns riffs. É um álbum muito bem composto. E é isso que se quer, não é? Exato. É que o álbum é do início ao fim, não para. Estás ali a levar tareia sonora do início ao fim. Não, por acaso até tens ali uns momentos mais. Há uns momentos mais calmos, um sim. E é porrar. Mas mesmo assim. Pá, mas é, são 5 segundos. É, muito fundos, é eu gosto, gostei muito, muito mesmo. Uhum. E é um álbum do início de 2010, que na verdade já vamos quase a meio, mas. Sim, vamos sim, considerar sim, que estamos na primeira metade. Saiu em março. Álbum de estreia só tinha sido um EP. No ano passado, portanto, aconselhamos, tem o carimbo de qualidade de música. Música de peso, é verdade. Vale mesmo muito a pena. Banda que segue são os The Abominable Iron Sloth. Eles tiveram um álbum de estreia que eu gostei imenso, que é homónimo, que é todo muito pós-sludge e todo composto à base de dissonâncias. E depois deles terem acabado e terem pedido ajuda aos fãs para ajuda monetária, entenda-se, para voltarem. Lançaram agora The Idea Will Overcome. E tu agora é que me vais ajudar, vais-me dizer se isto é mais metalcore ou se é uma coisa mais. Não, porque eu estou um bocado dividido entre as duas, ou se continua-se no sludge ou se é uma coisa mais. Certo. Jamais, vamos ficar com o tema, é mesmo. essa música menos corda. Era o que eu estava a dizer agora mesmo. Mas é que trouxe não mesmo... sei onde é que ouviste metalcore aqui. Nesta faixa não foi. Porque eu, por acaso, agora, não, depois de ter feito a pergunta, eu comecei a lembrar. Não, porque eu, quando escolhi a faixa. Escolheste de propósito a menos. Escolhi a mais parecida com aquilo que eles fizeram no álbum de estreia. Uhum. E não foi grande ideia, por acaso não foi. De qualquer das formas, é um bom álbum. E é muito mais direto do que o anterior. O anterior está cheio de dissonâncias e coisas assim, muito amaradas, que chegas a meio e pensas, não, calma, deixa-me respirar. E tens mesmo, aquilo faz... chega a fazer dores de cabeça. Das boas, mas chega a fazer dores de cabeça. Bom, entretanto, só temos faixas épicas. Temos 10 minutos para gastar. O que é que te apetece? Apetece-te black metal? Apetece-te doom? Ou apetece-te... Stoner Doom. Apetece-me algo. Apetece-te algo. Algo diferente. Não, pode ser esse black. Há bocado deste um cheirinho desse. Uhum. Dos Volan. São uma banda, se não estou em erro, americana. Mas que tem títulos de álbuns e bandas em. Pois, são muito underground. O Rater Music não tem o profile deles. Mas o Metal Archives tem, que eu vi. Portanto, uma questão de. E lá ver, só para confirmar e não dizer. Porque eles têm os títulos todos em espanhol. É uma coisa engraçada. Em espanhol? Sim, é o álbum chama-se... Isso é muito true. Dimensiones del trance cósmico. Ou sim. Podem ser migrantes, não sabe? Pois, exato, podem ser. Não é? Mas ele chama-se Volan, portanto. Não sei. Bom, de qualquer das formas... Sabes que ele não se chama mesmo Volan. Não, é o nome artístico do rapaz, eu sei. De qualquer das formas, é giro. Vamos. É aquela vaga black metal norte-americana produzida com o mínimo de meios possível. Antru. É bonito. Stop! Crepúsculo Negro e os Volan, quase a fechar este Música de Peso. Entretanto, faltaram dois temas do Afonso, mas eu deixo de compensar para a semana. Com o Sky Lisa e a nova coqueluche da crítica internacional. Exato, mas foram um bocado ano passado. Totalmente. E acho que figuraram, estamos aqui a dizer, figuraram em 90% das listas de melhor álbum de 2009. Uhum. E acho, por aquilo que eu não consegui ir ao concerto, até tinha alguma curiosidade, porque pois. Não sei se sabes, eles têm dois bateristas. Sei. Gravam e tocam. Trazer por causa disso. Acho que o concerto deles no Porto foi absolutamente demolidor. Mas pois. Uma coisa, pronto. Vamos não chorar sobre isso. Eles vão estar em Viveiro, no Resurrection Fest, no mesmo onde vai estar Converge e os portugueses Gales, Morda na Thousand, Morda na Thousand. É verdade, sim, senhora. Portanto, olha... Menção honrosa. Que... Exato. 35€ o preço do bilhete agora. Fazemos publicidade também, não custa nada, não é? Bom, infelizmente, da nossa parte é tudo para hoje. Certo. Vamos fazer mais publicidade ao Barroselas. Ao Barroselas não. Ao Caos Emergente na próxima semana, porque nós não fomos ao Barroselas. Para a semana vamos trazer Necrophagist e Mayhem e The Ocean já trouxemos. Ainda falta tempo para o Caos? É em julho. Não falta assim tanto. Não falta assim tanto. Vendo bem as coisas, o tempo anda a passar um bocado. Enfim, vamos não chorar mais. Vamos fechar com um tema novo para o Xuma. Rádio Nostalgia. Exatamente. As tintas já, a Rádio Nostalgia. Não é assim? Vamos ficar com o Suma a fechar estes suecos. Não é a empresa de remoção de lixo. Há uma empresa de remoção de lixo chamada Suma. Não é Suma? É sério? Não sei, não faço ideia. Lá é uma amiga Recolts aqui em Lisboa, não sei como é que se chama. Deve ser, não faço ideia. Mas estes são uma boa banda. Acabaram de lançar o novo álbum, chama-se Ashes, e segue-se ao muito aclamado pela crítica Let the Churches Burn. E eu acho que o som fala por ele, é bastante claustrofóbico, pesado e arrastado. É bonito para fechar, parece bem. Para a semana, aos domingos, às 18h, né, em www.radio0.pt e um podcast também em www.radio0.pt. Um abraço ao Alexandre, se estiver a ouvir. É verdade, temos que falar com ele. Coitado. A gente trabalha outra coisa. É verdade. Eu também trabalho, não me venhas com coisas. Está bem, mas eu não. Até para a semana.